Jesus, completa o meu ser. Não importa a hora, é só chamá-lo e ele vem com um buquê de mansidão e o cajado para abrir o mar dos meus olhos pra eu olhar sua perfeição, sua correta maneira de amar. Que tenho ou do que sou, ele me encharca com sua misericórdia, amor e compaixão, amor e compaixão. Perfeição, sua correta maneira de amar, maneira de amar, independente do que estou passando. Do que tenho, do que sou, ele me toca tão profundo e enche a minha casa com luz e perdão. Thank you.